Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios do Ministério. E hoje daremos sequência ao desafio de amar para os pais com o desafio 31, o amor influencia. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 11, 14. Na criação dos filhos, os pais não podem ser a fonte de todas as respostas. Por mais conhecimento que tenhamos, nunca teremos todos os componentes para influenciá-los da maneira com a qual nossos filhos necessitam. Por isso, um dos projetos mais audaciosos e perspicazes que o amor constrói para os nossos filhos é uma forte rede de influências que podem nos ajudar a guiá-los por um caminho seguro na vida. Comece em nossos lares. Ao decidir quais janelas nós abriremos ao mundo e como utilizá-las da melhor forma para desenvolver as mentes e os corações dos nossos filhos. Uma ferramenta muitas vezes abandonada é a de dirigir nossos filhos para a boa literatura. Ler, a sós ou em família, biografias cristãs e obras clássicas pode aguçar a imaginação e inspirá-los a imitar os heróis da ficção e da vida real. Graça, honra, coragem, caráter, avivar a sede por descobrimento e ensiná-los a amar a leitura será um investimento para toda a vida, que valerá por todo o tempo e dinheiros dedicados. Nossas escolhas musicais também podem consolidar em nossos filhos o gosto pela verdadeira beleza e adoração. Ao invés de deixar nas mãos dos amigos a formação do gosto musical, como pais deveríamos manter nossos lares cheios de canções alegres e edificantes que o levem a Deus e os inspirem a confiar nele todo o dia. O livro dos Salmos está cheio de canções de louvor transmitidas de geração em geração para ajudar as famílias a adorar e a conhecer a Deus intimamente. Também é bom que os pais construam um grupo de oração intercessória em prol dos seus filhos por toda a vida. Quem você conhece que pode te ajudar a orar de forma frequente pelos seus filhos? Além disso, precisam ver na prática os ensinamentos e princípios da Bíblia em seus lares. Devemos ler para eles a palavra e também ensiná-los a estudá-la por conta própria. Eles necessitam que tenhamos um olhar cuidadoso para que o que se considera diversão em casa, para que o mal não se disfarce de entretenimento familiar, a fantasia não substitua a realidade e a perda de tempo não se transforme em seu passatempo favorito. Os bons filmes, os sites positivos da internet e as atividades edificantes têm de substituir as venenosas vãs insensatas. Mas, para o que acontece fora de nosso lar, precisamos de pessoas de confiança que nos ajudem a realizar o trabalho pesado e a moldar seus corações. Quase como um conselho de diretores, deveríamos dar autorização a pessoas-chave para que falem com os nossos filhos e compartilhem os benefícios da sabedoria que adquiriram. Por exemplo, ao invés de deixar que vejam os pastores e outros servos de Deus apenas aos domingos, convide famílias diferentes para irem ao seu lar em diversas ocasiões, não só para desfrutar de uma boa refeição, mas para participar de conversas enriquecedoras com seus filhos. Convide outros pais e avós que tenham criado bem a seus próprios filhos e deixe que converse com seu filho ou filha. Saibam mais sobre os professores da escola e da igreja e encoraje seus filhos a orar por eles, para que eles mesmos e seus colegas de classe sejam guiados com integridade, sabedoria e diligência em seus estudos. Se seus filhos se sentem atraídos a certo campo de interesse, procure pessoas profissionalmente capacitadas nessa área. Veja se seu filho pode se reunir com essa pessoa, visitar seu local de trabalho ou que tem inclusive a oportunidade de experimentar o ofício. Ensine seus filhos a escolher amigos sábios e evitar tolos. Provérbios 13, 20, 1 Coríntios 15, 33 são boas passagens para memorizar com seus filhos sobre esse tema. Conheça os colegas de seu filho e sua família. Convide-os à sua casa, escute suas conversas, perceba em que patamar estão e guie as conversas e atividades em uma direção saudável. Treine seus filhos para discernir com sabedoria, pensar por si mesmo e estar disposto a substituir os demônios por anjos. Sem dúvida, há uma espécie de conspiração por trás de tudo isso. Seus filhos talvez não se dê conta de seus esforços para rodeá-los de pessoas compromissadas com Deus, piedosas, de ensinamentos sólidos e inspiração poderosa. Mas, de qualquer maneira, você verá o quanto seu amor pode realizar se abrirem o leque a uma variedade de cúmplices sábios. Imagine colocar o seu filho em um rio de influência. Como sabemos, os rios vêm de pequenos riachos que se unem em lugares críticos e formam uma corrente fluvial com direção. Em virtude de seu amor, seus filhos podem navegar corrente abaixo por este tipo de rio, levados por experiências compartilhadas, treinadores excelentes e mentores influentes que você pôs em sua vida. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, declara a Bíblia, em Salmo 1:1. Mas o que aconteceria se, ao invés de simplesmente preparar seus filhos para que se afastem dessas influências negativas, planejássemos uma viagem com os virtuosos, honrados e admiráveis, permitindo que eles passem tempo com homens e mulheres de coragem e integridade, oferecendo oportunidade de sentar com pessoas sábias com propósito? Um plano como esse fará a diferença na hora de conseguir que sua família não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12:21. O desafio de hoje. Faça uma lista de livros, artistas musicais e filmes cristãos inspiradores e com princípios sólidos que queira comprar para seus filhos no transcurso do próximo ano, para ir criando uma biblioteca de influência que os ajude a crescer em sabedoria e conhecimento. Compre um ou mais desses itens essa semana, se puder, e presenteie a seus filhos. Pontos para reflexão. O que veio à mente como possibilidade para a construção de sua biblioteca? Como você planeja aproveitar esses materiais? Bom dia e que Deus te abençoe!